ninguém triste, porque não me deixo em paz. As guerras são tão tristes e não tem nada demais. Me deixem bicho acuado por um inimigo imaginário, correndo atrás dos carros como um cachorro otário. Me deixem ataque equivocado por um falso alarme, quebrando objetos inúteis como quem leva uma topada. Me deixem amolar e esmurrar a faca cega, cega da paixão, e dar tiros a esmo e ferir o mesmo cego coração. Não escondam suas crianças, não, nem chamem o síndico, nem chame a polícia, nem chame o hospício, não. É, eu não posso causar mal nenhum, a não ser a mim mesmo, a não ser a mim mesmo, a não ser a mim. É, mal, mal, mal, mal, mal, mal nenhum, a não ser a mim mesmo, a não ser a mim mesmo, a não ser a mim.